Começa agora aqui na Antena Web Livros com Tom. A seguir, não deixe de ouvir mais uma edição de Quarto Andamento. Boa noite e seja bem-vindo a mais uma edição de Livros com Rumo. Estamos a dar início à sessão número 252. Hoje temos uma nova convidada para novas conversas, também uma autora ligada à criação literária para os mais novos. António apresenta a nossa convidada desta semana. Esta noite temos como convidada Isabel Ramalhete. A autora tem no mercado editorial um recente livro para o público mais pequeno, para aqueles que frequentam o jardim, o pré-escolar e o primeiro ciclo, Molly, uma edição da Trampolim, mas é uma conversa à volta dos livros, aquilo que anima os autores, temas, imaginários, fantasias, fantásticos, e esse processo delicado e introspectivo que é colher, recolher e sintetizar de maneira e modo a que as pequenas narrativas acabem sempre por captar o interesse e acabem por descobrir depois aos pequenos ouvintes e aos pequenos leitores uma recepção e um entendimento muito maior e uma compreensão muito maior daquilo que é o mundo e a vida. Um mundo feito de sonho, de imaginário, de medos, de receios também, ao mesmo tempo, e uma certa autonomia que os pequenos leitores devem adquirir a partir da leitura. Isabel Ramalhete falará aqui da Cabeça da Luz, o seu primeiro livro, e Tubarões, Crocodilos e Cavalos Marinhos, edições já quase inencontráveis e esgotadas no mercado editorial português, que tiveram uma edição da saudosa Campo das Letras. Para todos os efeitos, uma conversa muito atenta, muito disciplinada e, por outro lado, também a merecer a consideração por aqueles que se interessam, de facto, aquilo que é o mundo do jovem leitor, o mundo da criança. Boa noite e melhores leituras. Isabel Ramalhete nasceu no Porto, cidade onde se licenciou em Filologia Germânica. Professora de inglês e português, traduziu cerca de 40 de obras de autores como E.T.A. Hoffmann, Lewis Carroll, Louisa May Alcott ou Catherine Patterson. Co-organizou 2 antologias, Contos de Sempre, em 2004, e em 2005, Abre um Buraco no Teto que Eu Quero Ver a Lua, uma seleção de textos de José Gomes Ferreira. É autora de A Cabeça da Luz, de 2001, Crocodilos, Tubarões e Cavalos Marinhos, de 2004, e mais recentemente, Molly, uma edição da Trampolim. Boa noite, sejam bem-vindos a mais uma emissão do programa Livros com Rumo. Esta noite temos a conversa com os nossos ouvintes, aqueles que se interessam por estas coisas e estas questões à volta da literatura. E é público e notório que, de facto, a equipa de Livros com Rumo nutre um especial carinho pela chamada e designada literatura infantil-juvenil. E dizemos nós, temos a conversa com os nossos ouvintes. Isabel Ramalhete, a autora, tem publicado recentemente no mercado editorial português Molly, uma edição da Trampolim, com desenhos e ilustrações de Elsa Fernandes. É exatamente a conversa a partir deste mote, que é o último livro, mas iremos fazer o enquadramento, como é fácil de perceber, com obras anteriores da autora. Boa noite, Isabel Ramalhete. Obrigado por ter aceito o convite aqui pela Livros com Rumo. Estas questões da literatura infantil é sempre quase um lugar comum, diz ele, pelo menos, e eu assumo o risco desta afirmação que irei fazer já a seguir, que é um pouco assim uma espécie de um albergue espanhol. Há sempre aquele lugar comum que não tenho mais nada para fazer, pelo menos uma história infantil, um conto infantil, sou capaz de o fazer. Qualquer professor, sem desprimor para aquilo que é os objetivos ou aquilo que os anima, tem como ânsia interior uma espécie de desejo um pouco assolapado, e por vezes até pode dizer-se frustrado, que é não ver obra reconhecida publicada, e então canaliza esse seu processo suposto criativo para o imaginário infantil, e lá vai a história infantil. Percebe-se pela dimensão do nosso mercado editorial que realmente tem um grande movimento de lançamentos de obras quase em turbilhão. É um pouco isto o imaginário infantil, apesar desta dimensão gigantesca que tem para o meio, para os leitores, independentemente, já lá iremos adiante com outros tópicos e outros temas, é um pouco isto, qualquer um edita, independentemente da qualidade ou não, que possa possuir a obra literária, sabendo que o jovem leitor, ou pelo menos aquele que escuta a história contada pelos pais, aceita tudo, recebe tudo, independentemente, não há um crivo, não há um filtro, não há um critério que é a sensibilidade e o gosto e o imaginário dessa mesma criança. Boa noite. Muito obrigada por me dar esta oportunidade de conversarmos um pouco. Em relação à sua pergunta, eu acho que na literatura para a infância, como na literatura para adultos, há produtos de qualidade e há aqueles que não têm qualidade. As crianças não comem tudo ao contrário daquilo que se pode pensar. As crianças gostam de ouvir histórias, mas também têm as suas preferências e são extremamente sensíveis a certos temas das histórias e à forma como elas são contadas. E, portanto, quer dizer, acho que... Eu digo-lhe isto porque nas obras anteriores, por exemplo, A Cabeça de Luz e Tubarões, Crocodilos e Cavalos Marinhos, de uma forma, penso eu, claro, nem penso e aceito que é, de facto, colocado lá de um modo consciente, as duas protagonistas gostam muito que lhe contem histórias. Há lá uma história contada por uma avó e outra também há histórias contadas. Portanto, este registro, este imaginário, esta oralidade, se quisermos, que depois a Isabel coloca nestas duas histórias, é um pouco esta ideia que, de facto, o depositário, aquele, se quisermos, aquela nossa memória coletiva desse imaginário, é muito importante, independentemente de tudo que se possa eventualmente fazer, naquele sentido em que, por mais artificial que seja, é este depositário que continua na sua linha contínua, nesse fluir quase do imaginário, que vai passando de geração em geração, que é isto que pretende dizer que, de facto, o narrar as histórias para o público, para as crianças, é um pouco esta ideia que também é colocada nestes seus dois livros anteriores. Eu acho que o desenvolvimento do gosto pela leitura, porque quando nós falamos em gostar de ler e ler muito e principalmente insistir muito na ideia de que a população portuguesa lê pouco de um modo geral e que, portanto, é preciso trabalhar isso nas crianças, quem tem o principal papel de desenvolvimento do gosto pela leitura nem é a escola, é a família. Se a família habituar a criança a ouvir histórias desde pequena, quase de certeza que essa criança vai ser um leitor que lê com gosto, que não lê por obrigação. Na falta de uma família que faça esse papel junto da criança, a escola tem que se substituir um pouco. Só que a escola tem uma certa tendência para escolarizar a leitura. E isso também pode ser perigoso, porque pode, de certo modo, obrigar, de facto, a ler, a criança lê, mas não cria o gosto pela leitura. E isso é uma coisa que tem que estar associada ao prazer, não é? Claro. E como a escola tem que trabalhar os textos numa outra perspectiva, tem um programa para cumprir, claro. Isso às vezes não é cumprido pela escola. Portanto, falar da leitura às crianças, na família, essa relação de afetividade que elas podem, as que têm essa possibilidade, que criam com os livros, isso é essencial no desenvolvimento do gosto pela leitura, na criação desse gosto. Pegando um pouco nisso que está agora a falar e desenvolvendo, e iremos desenvolver um pouco este tópico, a sua experiência como, por um lado, professora, percebe-se isso logo na forma como articula e percebe-se o enquadramento que faz, isto por um lado. Por outro lado, a sua experiência como tradutora, que também Lewis Carroll, não só, mas o Uri Orlev, por exemplo, um dos seus livros também foi traduzido na Âmbar, que anda por aí, se é que se encontra os livros agora ao desbarato, porque entretanto a editora faliu. Mas de qualquer das formas, por um lado, isto, a escolha rigorosa em textos, escritores galegos, por exemplo, que também fez esse trabalho, por um lado. E por outro lado também a questão da responsabilidade como bibliotecária num espaço de aprendizagem, espaço normativo, a cumprir determinado tipo de enquadramento legislativo, que depois visa no final, de facto, aquilo que estava dizendo anteriormente, que é obrigar o jovem a ler. Desta tripla articulação, dá-lhe a sensação que o pequeno leitor, aquele suposto que irá, o leitor potencial, irá ser talvez melhor ou mais bem, passe esta forçada forma de expressar da minha parte, mais bem orientado por aquilo que é a dupla articulação, o gosto individual, a sensibilidade dele, que vem da família, por um lado, e depois, por outro lado, o enquadramento escolar. Até que ponto da sua experiência é que este pequeno sujeito, o rapaz ou a rapariga que estão na escola, pode assumir a sua independência perante duas realidades que podem ser, vamos lá, demasiado rígidas? Bom, eu acho que a escola tem um papel importante, ou pode desenvolver um papel importante no desenvolvimento do gosto pela leitura, se, como eu disse há bocado, não escolarizar demasiado a questão da leitura e não forçar no sentido de obrigar, aquela coisa de obrigar a ler. Eu acho que, nesse aspecto, o Plano Nacional de Leitura teve alguns méritos. Porque obrigando no primeiro ciclo a que haja todos os dias 45 minutos dedicados à leitura, se isso for bem feito por parte dos professores, isso pode ter algum impacto no desenvolvimento do gosto pela leitura, na medida em que 45 minutos por dia permitem ler muitas obras ao longo de um ano. Esse facto de haver diversidade de leituras pode permitir à criança distinguir um pouco ou afeiçoar-se mais a umas coisas ou a outras e começar a perceber quais são as suas inclinações, aquilo de que gosta mais. O perigo é que haja demasiado desenvolvimento de trabalhos sobre a obra, em vez daquilo ser uma leitura quase gratuita. E a escola também não pode fazer isso totalmente, não é? E isso tenda a matar um pouco o gosto pela leitura, porque o professor lê. Se depois obriga os alunos a fazerem muitos trabalhos sobre o livro que leram, não é? E esses trabalhos não são atraentes para o aluno, ele começa a ver aquelas sessões de leitura como uma espécie de um castigo. Um pesadelo, quase. Um pesadelo. Agora, em relação, por exemplo, ao Plano Nacional de Leitura, portanto, isso, se for cuidadosamente feito, acho que tem efeitos bons, mas o Plano Nacional de Leitura também tem alguns aspectos que talvez não sejam tão conseguidos. Portanto, tem essa vantagem, tem a vantagem de dar dinheiro às escolas todos os anos que lhes permitem comprar livros em, por exemplo, vários exemplares da mesma obra, que permitem que os miúdos ouçam e ao mesmo tempo acompanhem a leitura, e portanto isso são aspectos positivos. O aspecto que pode ser menos positivo é que às vezes as escolhas não são talvez as melhores. Encontra-se nas listas do Plano Nacional de Leitura livros de qualidade e outros com não tão boa qualidade, com qualidade um pouco duvidosa, e isso também pode não ser muito bom. Sair da casa. insisto, nem persisto, resmungo, bocejo, não procuro o que desejo, sou muito rasca. Mais um belo adormecido. Onde estará essa que me vem despertar? Moro numa torre que até cresce comigo. Só um beijo me há de salvar. Talvez um dia esse beijo, essa boca, essa fala de fada me acorde. Esforço, não olho, não escuto, não respondo, nem pergunto, não choro, não sinto, já nem coro quando minto, sou muito rasca, quem me fará sair da casca? Sou apenas mais um belo adormecido, onde estará essa que me vem despertar? Uma das coisas que normalmente, e eu agora estou aqui a fazer um pouco o papel do advogado do diabo, é um pouco isto. Com esse afã de equipar as escolas com bibliotecas, livros, a garnela entrar pelas portas adentro, dá sempre a sensação que há uma espécie de satisfação, ou uma autossatisfação por parte da 5 de Outubro, do Ministério, ou da Direção-Geral, seja lá de quem for, que emana as diretivas, não é? Naquele sentido em que todas as escolas têm que ter uma biblioteca. Isto por um lado. Por outro lado, acaba por dar a sensação que não há um critério e depois, para além de não existir um critério, pelo menos que implemente o gosto, de facto, genuíno pela leitura, pode implicar uma perversão deste tipo de objetivo final a cumprir, que é mais ou menos este. Os alunos, por aquele gigantismo e depois por esse lado mais, se quisermos, mais árido do trabalho na relação com o livro, acabem por afastar-se um pouco. É esta a sensação que dá a satisfação ter uma boa biblioteca bem equipada, por um lado, mas por outro lado, aquele que é o utente, que é o objetivo final deste Plano Nacional de Leitura, acaba por não ir de encontro àquilo que é esse objetivo, emanado por ordem governamental, que é o ler, desenvolver a leitura, porque depois, no lado prático, na lado da concretização da ideia, os pobres aprendentes não têm o fruir e o prazer que é lidar com o livro com aquela forma espontânea que, ao fim e ao resto, decorre até das suas duas histórias anteriores, que é o imaginário que é coartado até pelo próprio papel do docente ou do professor encarregue de estar ali a fazer esse trabalho do prazer pela leitura. É esta sensação que dá um pouco para mim que poderá eventualmente a perversão existente dentro deste tipo de realidade cair numa espécie de, vamos lá, antagonismo da ideia inicial que é levar à leitura. Tenho da sua experiência que permite eventualmente extrair este tipo de leitura que eu estou a fazer agora, ou é má vontade minha, passa a expressão? Não, eu acho que isso não é verdade. Eu acho que o facto das escolas terem uma biblioteca e ela estar bem equipada só é vantagem para os alunos. É fundamental. Portanto, nesse aspecto, como lhe disse há bocado, o Plano Nacional de Leitura tem mérito e, indiscutivelmente, desde que ele foi implementado, nota-se alguma diferença. Eu sou professora no 5º e 6º ano de escolaridade e noto alguma diferença, percebo que isso já está a dar alguns frutos. Não vou dizer que todos os alunos chegam, por exemplo, ao 5º ano, que é a situação em que eu trabalho, portanto, é o ano com quem eu trabalho mais, 5º e 6º, que chegam todos com um grande gosto pela leitura. Mas já não há... Viram a verdade. Mas, de certo modo, todos eles já tiveram contacto com algum livro de que gostaram. E estão mais disponíveis para aceitar outras leituras, para conhecer outros autores, para conhecer outras obras. E, portanto, acho que sim, que teve mérito e que isso das bibliotecas bem equipadas é fundamental. Agora vamos à sua obra, A Cabeça da Luz, de 2001. Uma das coisas que se preocupa aqui, pelo menos da minha leitura, com a Maria da Luz, é um pouco estabelecer quase que uma espécie de paraíso perdido, das três obras que li, naquele sentido, um mundo que se perdeu, porque começa logo com fotografias em que não são, vamos lá, aquela figura mais diretamente ligada ao nome da personagem principal da obra, ela própria já reconhece essa pessoa, ou pelo menos quando vê essa pessoa é no final de vida. É uma pessoa que está lá disfarçada no meio das fotografias da família, portanto tem um conhecimento mais direto com tias. Uma tia, entretanto, morreu com a pneumonia, um tio foi para o Brasil. Portanto, é a recriar deste imaginário uma vida de um personagem, neste caso de uma personagem que pretende com e a cabeça da luz, no sentido que é a própria o imaginário desta personagem que está em funcionamento, em turbilhão. É um criativo, neste caso. A Cabeça da Luz é uma história sobre o crescimento, sobre a dificuldade que as crianças têm, muitas vezes, em compreender o mundo que as rodeia, e em crescerem, porque crescer não é uma coisa fácil, embora nós tenhamos tendência para pensar que as crianças são assim um bocado patetas e que são sempre alegres e que estão sempre contentes, mas crescer é sofrimento e é inquietação e portanto foi isso que eu quis transmitir nesse livro. Porque depois também aparece aqui o tal narrar, a tal histórias, as histórias que são contadas. Uma avó, portanto, uma avó conta uma história, e depois há todo outro imaginário em contraponto, que são as criadas, que vão contar outras narrativas de santos, um tal mundo fantástico, um mundo um pouco assustador para esta criança, com santos e santas, com uma espécie de um imaginário panteísta, que é todo aqui uma mistura, que é mais ou menos carregada pela autora, e é deste contraponto entre uma história que a avó conta muito interessante e muito divertida, e depois as outras histórias que vão colocar o equilíbrio no crescimento desta personagem da Maria da Luz. É um pouco esta ideia que também transvasa aqui deste seu primeiro livro. As histórias, tive sorte quando era pequena, não é? Que tive quem me contasse muitas histórias. E isso foi muito importante para mim. E essa narrativa simplesmente é a história de uma pessoa que cresceu assim, com essas histórias no meio das histórias. Porque aparecem aquelas histórias que são também muito famosas, pressupõe-se que, apesar de dar a sensação de ser uma história num espaço urbano, numa cidade, que estas criadas também trazem o mundo rural com elas, as almas do outro mundo, exatamente. Por exemplo, que é sempre aquele medo, aquele pânico que Maria da Luz irá ter, por exemplo, quando está à noite sozinha no quarto, exato, com aquilo do que poderá eventualmente surgir de debaixo da cama, que será uma espécie de recontar da história do lobo mau, do capuchinho vermelho, nem mais. É um pouco todas essas, porque depois essas histórias entram no imaginário e a partir dessas histórias as crianças ainda imaginam mais do que aquilo que efetivamente é. E as crianças têm medo. Têm medo do escuro, não é? Têm medo do lobo mau, têm medo de coisas que a gente às vezes nem imagina que elas têm medo, mas têm. Primeira manhã, quem vem lá, quem tem medo? Meu nome é Peter Pan, mas para já é segredo. A magia, a imaginação que eu trazia na minha mão. Na manhã a seguir o lugar, o segundo. Sou de Alcácer, Quipir, sou do mar, sou do mundo. As voltas do marão que eu trazia no meu refrão. Não sei pedir-te, por favor, só te sei falar com gestos e com palavrões. E seja lá isso que for, eu não vou ficar a falar com os meus botões. Terceira manhã, o olhar, o chuveiro. Vou morder a maçã, vou estourar o teu cheiro. A magia, a força de Sansão que eu trazia no coração. Não sei pedir-te, por favor, só te sei falar com gestos e com palavrões. E seja lá isso que for, eu não vou ficar a falar com os meus botões. Tirarera, nandandaiera, narara, nandarie, naiera, nandara, uriera, odeara. Uma das coisas que também aqui há vários símbolos, por exemplo, uma das ideias é a questão da aprendizagem, a chegada à escola. essa experiência com alguma violência, alguma, se quisermos, intriga, esta pobre aprendente, esta menina, que há um mundo em que ela não consegue, vamos lá, compreender e aceitar. Ou seja, diz que já sabe, diz que já aprendeu tudo, com o pai a seguir as letras e a designar. Isso já é no segundo livro. Exatamente. Estes dois das histórias, a escola funciona sempre aqui num primeiro momento exatamente como uma espécie de enigma, de fantasma a vencer, de qualquer coisa de preocupante que deixa as crianças apavoradas. Não, penso que não. Penso que não é isso. Essa criança queria aprender a ler. Uhum. Não é? Essa personagem tinha duas irmãs que já sabiam ler, ela não sabia ler, uhum. E com a idade que tinha, não é? Porque essa personagem desse segundo livro é mais nova do que a do livro anterior, uhum. não é? E ela sentia que se elas sabiam ler e ela não sabia, alguma coisa estava mal com ela. Uhum. Não associava a aprendizagem da leitura com a escola. Uhum. Ela pensava que aquilo era uma coisa mais ou menos mágica. As pessoas uhum. olhavam para ali uhum. e conseguiam perceber o significado daqueles símbolos uhum. que estavam no papel, não é? Uhum. E inquietava-se, pensando que quando descobrissem na escola que ela não sabia ler, que aquilo ia ser uhum. dramático. Uhum. Portanto, não entendia que ia mesmo para lá para aprender uhum. a decifrar aqueles símbolos. Porque a ideia que dá, ainda na primeira história, voltando à primeira história, é um pouco esta sensação de quase uma recriação ou uma paródia da Alice no País das Maravilhas, quando ela se coloca, por exemplo, debaixo da mesa, será eventualmente a porta para onde vai para todo o mundo. Era e depois, o mundo imaginário dela. O amigo e depois, imaginário. Os diálogos que ela estabelece sozinha debaixo da mesa, por exemplo, é um pouco isto, esta necessidade que as crianças têm de ou harmonizar o afastamento do medo ou por outra, fazer uma espécie de regressão ou uma catarse interior em relação ao pânico que qualquer coisa lhes coloca no seu cotidiano. Sim, eu penso que sim. Eu penso que as crianças têm também os seus mecanismos uhum. de defesa uhum. do mundo e que quando a vida cotidiana e a vida que têm lhes cria algumas inquietações, algumas dessas crianças inventam amigos imaginários. Uhum. E esses amigos imaginários têm com elas uma relação que é que elas querem que seja ideal. E, portanto, essa criança, essa personagem, uhum. tinha, de facto, uhum. um amigo imaginário. Uma amiga imaginária. Porque depois percebe-se que um dos personagens imaginários também será o João Pestana, em último limite, quando ele não aparece, há a sensação da doença. É um pouco este o desconforto que as crianças têm nesse isolamento, ou quando estão entregues a si próprias, o abandono, provavelmente, esse companheiro que vem todas as noites, com quem ela, eventualmente, num segundo plano imaginário, vai dialogando, quando ele não aparece, é sempre aquilo de mau que poderá acontecer, que é o horror, os sonhos, os pesadelos. É um pouco esta ideia que tenta transmitir. Exato. Também. Portanto, quando a criança vai dormir, não é? Se tem inquietações, se tem algum problema, uhum. se isso a impede de descansar, é porque alguma uhum. coisa está mal, não é? O João Pestana simplesmente representa o sono, uhum. mais nada. Nem nada mais. Depois temos o outono, duas marcas aqui em termos de tempo, o outono e o Natal. O outono é a entrada na escola, portanto, acaba-se o prazer do verão, onde tudo é permitido, uhum. quase aquela relação, a liberdade e a relação quase epidérmica de uma forma espontânea com a natureza, por um lado, e por outro lado o Natal, que simboliza a festa da família, mas que depois também tem um contraponto, que é a própria avó acabará por acabar a um outro ciclo. Exato. Este ciclo da transmissão, quase de um testemunho da avó para esta neta, é a autonomia que este seu personagem já consegue ter, que a partir de agora fica entregue, está bem entregue a si mesma. Sim, de certo modo é, e também é a passagem das uhum. coisas na o vida. Testemunho de... E depois, porque na vida nada é eterno uhum. e as crianças às vezes têm dificuldade em lidar com uhum. esse problema. E esta sociedade em que nós vivemos tem também tendência para proteger demasiado as crianças do contacto com as realidades da vida. E uma delas é a morte. Exatamente. E, portanto, eu achei que era interessante que esse tema aparecesse também. Uhum. Porque aquela acho que é muito importante para as pessoas serem capazes, desde pequenas, de compreender que tudo na vida tem um fim. Uhum. E foi por isso que introduzi esse tema nesse livro. Depois, no outro livro, Tubarões, Crocodilos e Cavalos Marinhos, 2004, esse já é noutro plano, num mundo completamente, completamente diferente. Qual a vontade como autora de colocar esta sua narrativa na Beira, em Moçambique, em África, onde os cheiros, por exemplo, uma das expressões que usa neste seu livro tem a ver exatamente com os cheiros muito fortes da África, que para a nossa personagem até lhe provoca alguma resistência em cheirar de uma forma total, passa a expressão, aquilo que são as chuvadas, as águas que depois ficam retidas em espaços, com o capim, com toda aquela pujança telúrica. Ao fim e ao resto, o porquê desta vontade de situar esta narrativa em África? Eu vivi em Moçambique. Uhum. Vivi durante uns anos, enquanto era criança, vivi em Moçambique. Uhum. E tive vontade de escrever um pouco acerca desse mundo, de como era a vida das pessoas nesse tempo, porque, pronto, foi a minha experiência e portanto, achei que seria interessante, até porque não há muita coisa, não há muita literatura que fale disso e as crianças, assim, podem ter uma ideia de como era a vida de uma criança em África, porque realmente é completamente diferente, é uma realidade completamente diferente. Passam aqui as irmãs mais velhas, passam por aqui o pai, a mãe, passa por aqui também um caçador brutal, o filho de um caçador, de Raimundo. Portanto, esta articulação toda que coloca aqui nesta sua narrativa também é um pouco, vamos lá, como contraponto, colocar aqui a brutalidade, a própria natureza, com os crocodilos, com os tubarões, a caça e este tipo de animais da natureza, por um lado, e por outro lado também, para nós, adultos, que lemos este livro, pelo olhar de uma criança, que também temos a presença do colono, desse homem que é representado exatamente pelo caçador, o rodesiano que fica sem a perna e esses temas, esses pequenos elementos. É um pouco esta ideia que nos tenta transmitir com essa, vamos lá, o caráter mais pueril e ingênuo pelos olhos de uma criança, para nós percebermos de facto o que é também, vamos lá, aquela experiência quase ingênua e singela entre esta criança e Isélia, por exemplo, a criada, penso que era assim, que estava lá com 18 anos, que lhes dava a ponderação africana, o caráter, vamos lá, puro e singelo de uma africana que estava lá em casa como criada. Ao fim e ao resto, são estes tópicos todos que nos tenta transmitir de um tempo e do mundo que também, para esta personagem, que já passou, fez parte de um paraíso perdido, ao fim e ao cabo. Sim, de certo modo é. Eu penso que para as pessoas que tiveram uma infância razoavelmente feliz, não é? Isso fica sempre como uma espécie de paraíso perdido, não é? E esse mundo da África é muito forte, é uma experiência muito forte que eu ouço, que todas as pessoas que lá estiveram ouço falarem disso com saudade, não é? Ei, xará! Ei, xará! Ei, xará! Olha! Essa é a história de um menino que tinha um amigo que voava e Jorge se chamava. Ninguém acreditava no menino que não voava quando ele dizia que tinha um amigo que falava, brincava e até voava. Todo mundo dele caçoava. Um dia Jorge soube de tudo e voou para toda a gente ver. O espanto foi geral. E o menino que não voava, feliz da vida, gritava: voa, Jorge! Voa, Jorge! Voa, Jorge! Voa, Jorge, Jorge, Jorge, voa. para mim. Voa bem alto, Jorge, traz uma estrela para mim. Jorge, amigo meu, meu amigo Jorge. Jorge, amigo anjo, anjo amigo Jorge. Voa bem alto, Jorge, e traz uma estrela pra mim. Voa bem alto, Jorge, e traz uma estrela pra mim. Jorge, amigo meu, meu amigo Jorge. Jorge! Temos a menina que não brincava, a Rita, que vai lhe permitir, penso que é assim o nome dessa personagem, dessa menina que não brinca, porque os pais, por exemplo, não deixam, não autorizam, mas vai possibilitar à nossa personagem, Maria Filipe, que é assim que se chama, a chave para entrar no reino das mil e uma noites do Abre de Sésamo. Não. Também está aqui esta menina que não brinca, tem, vamos lá... o condão de possibilitar à Maria Filipe, essa chave para entrar num reino, naquele reino de todos os sonhos, onde todas as narrativas são possíveis de ser recontadas, retidas constantemente e continuamente. É um pouco este, o lado noturno e o lado diurno, o lado do sonho e o lado, se quisermos, da realidade nua e crua, que também aparece neste seu livro. Bom, eu não tinha pensado nisso, mas penso que é uma leitura possível, não é? Uma leitura possível. Essa personagem, ela brincava, o que ela não podia era brincar na rua. Na rua, claro. Porque a maior parte das crianças brincavam na rua. Brincam na rua. Porque em África, pelo menos, era assim, não é? Porque, de facto, não era possível prender as crianças dentro de casa. Portanto, essa criança brinca, mas, de facto, há essa questão da chave que é uma chave que, de facto, dá acesso a um mundo de fantasia. Ou ela pensa que poderá dar acesso. Agora, essa relação entre a criança que não brinca e a chave, isso não... E o mundo da fantasia, não sei, não tinha pensado nisso. Mas é possível. Depois temos Molly, o seu último livro, uma edição da Trampolim. Este pequeno personagem é uma história contada por uma pequena gata, penso eu. Portanto, muito vai de encontro a um público, muito a um pequeno leitor, potencial leitor. Sim. É uma história para ser a sensação que me deu no final de ler este seu livro, duas vezes pelo menos. É um livro para ser lido todas as noites a um pequeno leitor que está prestes a adormecer. É este o objetivo que possibilita, por exemplo, em termos de potenciar este livro, esta leitura, começando por aqui, por exemplo? Bom, eu penso que sim, que ele que dá para ler à noite a uma criança. Este livro tem que ser lido acompanhando a leitura das ilustrações com a leitura do texto. Ele foi feito, foi bastante discutido com a ilustradora e é para só se perceber no fim da leitura quem é a personagem que narra a história, não é? Para a personagem principal e que é o narrador simultaneamente. Para só se perceber no fim. E, portanto, a ilustração ao longo do texto vai dando pequenos elementos que permitem ao leitor atento da ilustração ir percebendo, ir deslindando só lentamente quem é a personagem, de quem é que estamos a falar, não é? Portanto, é a história de uma gata que procura um lar. Que está abandonada e procura um lar. No fundo, é um pouco essa ideia, o respeito pelos animais, pela vida dos animais, por um lado. Por outro lado, o direito que os animais têm, provavelmente, digo eu, à defesa, ao sonho, porque ela, no caso, só irá ter esse prazer quando realmente encontra os miminhos no final do texto. E os sofás. E os sofás que são, vamos lá, a imagem, o ícone que se associa automaticamente a um pequeno gato na casa, no espaço doméstico, sempre ocupando um canto de um sofá. É um pouco esta ideia que também está subjacente. Essa ideia é fundamental. A nossa sociedade trata muito mal dos animais. Preocupa-se muito pouco com os direitos dos animais. Não nos podemos esquecer que ainda, penso que foi no verão, o presidente da Câmara do Porto aconselhou a população, praticamente queria proibir que se alimentassem os gatos de rua. Portanto, abandonando-os à sua sorte. E uma, como diz o Manuel António Pina, uma civilização que não protege os seus animais está pouco desenvolvida. Não são estas as palavras dele, obviamente são outras, mas isto é realmente uma coisa chocante na nossa sociedade. E portanto, esse é um tema que para mim é muito importante. Mas no meio desta pequena história também há ali outros elementos. Esta gata curiosa, como todos os animais. Como todas as crianças, ao fim e ao resto, que é o que interessa transmitir. Quando se dá conta, está metida numa valente atrapalhada que é, não consegue regressar ao jardim de onde tinha partido. Exato. Também pretende transmitir alguma cautela de forma didática e pedagógica de que nem todas as aventuras são aventuras que mereçam ou merecem a pena nós embarcarmos nela, neste caso a pequena criança. Deve ter algum cuidado, não perceber do que está. O outro lado do mundo é muito interessante para conhecer, mas sempre acompanhado pela mãe, pelo pai, pelos professores, eventualmente. É um pouco também esta ideia que... Não tive qualquer intenção didática. Mas acho que essa é uma leitura possível a explorar por quem ler com uma criança. Acho que sim. Que, de facto, é preciso cuidado quando se fazem certas coisas que depois podem não ter regresso. E as crianças são um bocado imprevidentes e fazem coisas perigosas. Mas eu, quando escrevi a história, não tinha essa intenção. É a potencialidade dos textos que permitem fazer isto. E depois aquela necessidade do pânico, o medo, para além disso, quando a Molly interpela aquelas duas senhoras, aquelas duas meninas. É este sentido. Eu estou cá, professora, pai, mãe, avós, eu estou aqui, olhem para mim. É um pouco também esta a sensação que para além dos miminhos, qualquer protagonista, qualquer jovem leitor ou que escuta esta história pode interiorizar esta sensação de dizer aos adultos, eu estou cá, por favor, tomem conta de mim e protejam-me no mundo e ensinem-me, pelo menos, a ser um indivíduo com valor, com autoestima, com um sujeito crítico. É um pouco também possibilita este tipo de interpretação? Penso que sim, que todas as interpretações são possíveis, não é? Este livro tem mesmo a ver com os animais, com a possibilidade de dar um lar a um animal que precisa, não é? Que está abandonado. Nós não podemos recolher todos os animais da rua, claro, é evidente que não é possível, não é? Embora já haja muitas associações que tratam desses problemas, mas este livro tem mesmo a ver com isso. Claro que depois, lendo o livro, qualquer interpretação e qualquer extrapolação de sentido para outras O valor da literatura. Isso tudo é possível. Depende de quem o explorar, não é? E de quem o ler. Estamos a chegar ao final da nossa entrevista. Provavelmente o seu percurso literário não é tão bissexto quanto isso, mas tem objetivos, estará no seu horizonte de criação uma nova história, poderá eventualmente revelar alguma coisa daquilo que a anima como criadora deste imaginário, que são sempre as histórias que nos fazem entender melhor e perceber melhor o mundo. Passa por aí uma nova aventura, uma nova história, ou ter-se-á também que aguardar mais um pouco essa maturação que é apanágio do trabalho da Isabel Ramalhete? Ora bem, eu para já ainda não estou a pensar em nenhuma coisa em especial. No entanto, acho que esta personagem, a Molly, podia dar mais histórias, podia, porque não faltariam coisas para escrever sobre ela. E, portanto, é uma possibilidade em aberto. É chegado o final de mais uma edição de Livros com Rumo. Este foi o programa número 252. Hoje estivemos à conversa com a autora de literatura para os mais novos, Isabel Ramalhete. Este programa estará também disponível para audição no site da Universitária, em rumo.pt. Despedimos-nos com a promessa de novo regresso na próxima semana com novos convidados e novas conversas. Tenha uma boa noite.